Seus negros têm raiva de mim, porque eu passo assim, exalando o maldito poder. Vadia a alma, mas finge que não vê o fumê do SUV vermelho. Presinto você, sendo sincero. Só te imagino no chuveiro, aquele no espelho sou eu. Presa minha até morrer, eu não posso correr, mas vou ter que te enfrentar. Proteger meu lado, eu não posso morrer. Mas te liguei sem querer, no Miguel. E o sol refletindo o piercing dela, eu não enxergo, eu só sinto o seu beijo. Acende a vela, vem, reza. Ela não pode entender o que eu sou, nem o que eu posso fazer. Fazer o que, mas não fico na voz. Fala que é nós, se for nós mesmo, vai ser difícil esconder. O destino é o centro e dentro do seu apartamento. Será que eu já posso acender? Ah, me ensinou a amar. Tive que mudar, mudei. Tive que provar. Algo tem que acontecer. Te cheiro, o meu coração é seu. Mas se não for, me dê. Unido, unido, a escolhida foi você. Mas era pobre, minha mãe não dava o braço a torcer. Eu joguei bola lá no CAC, nas quadras do governo. Um dia eu vi o meu primeiro acerto na rua da cerca, um pouco antes da favela crescer. Minha mãe até tentou me esconder. Algo tipo a violência, amo jovens mais negros. E foi um ensaio do que eu ia viver. E que eu era abençoado, então parei de temer. Amor é uma armadilha pra pássaros, no entanto que vem fácil, vai fácil. Sexo de plástico, ar-condicionado, gelado no quarto. Eu cansando ela só na preliminar. Ele venceu com muita raiva, esse é meu epitáfio. Na rádio que eles colocaram foi pra me irritar. Ele nasceu com muito ódio, é um princípio básico. E se você não me conhece, já ouviu falar? Ah, me ensinou a amar. Tive que mudar, mudei. Tive que provar. Algo tem que acontecer. Te cheiro, o meu coração é seu, mas se não for, me dê. Unido, unido, a escolhida foi você.